Portal do Arrocha. Abra essa cerveja perto de mim. Não, acende esse cigarro que vai dar ruim. Porque quando eu bebo dá vontade de fumar. E quando eu bebo e fumo dá vontade de ligar pra ela. E aí já era. Tô fazendo de mesa dentro do carro, catando o chão, cigarro fumado. Bebi, fumei, liguei. Tô fazendo de mesa dentro do carro, catando o chão, cigarro fumado. Bebi, fumei, liguei, ferrou. Que sorte quando ela me diz: oi, alô? Que sorte quando ela me diz: oi, alô? Meu celular descarregou. Leandro Marques e Pega Fogo no Teco. Não, abra essa cerveja perto de mim. Não, acende esse cigarro que vai dar ruim. Porque quando eu bebo dá vontade de fumar. E quando eu bebo e fumo dá vontade de ligar pra ela. E aí já era. Tô fazendo de mesa dentro do carro, catando o chão, cigarro fumado. Bebi, fumei, liguei. Tô fazendo de mesa dentro do carro, catando o chão, cigarro fumado. Bebi, fumei, liguei, ferrou. Que sorte quando ela me diz: oi, alô? Que sorte quando ela me diz: oi, alô? Meu celular descarregou. Que sorte quando ela me diz: oi, alô? Que sorte quando ela me diz: meu celular descarregou.